Avivamento é poder de Deus. Avivamento é ver Deus operar. Avivamento é o paralítico andar. Avivamento é ver o surdo ouvir, é o mudo falar. É poder de Deus, é poder de Deus. A igreja se alegrando, Jesus Cristo curando, é poder de Deus. Avivamento é ver Deus renovar. Avivamento em língua estranha falar. Avivamento é ver o crente frio em brasa se tornar. É poder de Deus, é poder de Deus. A igreja se alegrando, Jesus Cristo curando, é poder.